Programa Comunitária apresenta Rádio Verde. Bom dia! Estamos no ar então com a 16ª edição do programa Rádio Verde, que conta com o apoio cultural do Meu Copo Eco. Passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Eu sou a Flávia Cunha e estou aqui com os meus parceiros de programa, Eric Hempel e Caco Rocha. Muito bom dia! Bom dia, trupe! Tudo certo? Tudo beleza? Bom dia a todos ligados aí na Ipanema Comunitária e na Rádio Verde, ligados na 87.9 e pela internet também da Ipanema para o mundo. Bom dia, Caco. Bom dia, Flávia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ipanema. Estamos aqui hoje com um programa bem especial, assim, que para nós vai ficar guardado no lado esquerdo do peito, né? Verdade. Hoje vamos falar, então, sobre um dos precursores do ambientalismo, Augusto Carneiro. Tivemos a honra de visitar na casa dele essa semana, né, Caco? Então, na verdade, a gente fala sempre muito no José Lutzenberg, no Hester, mas eu acho que é importante a gente destacar, assim, que foi um grupo, né? Então, várias pessoas, várias atividades, né? E o Augusto Carneiro foi aí também um desses pioneiros aí, né? De se falar desses assuntos novos aí de árvores e planeta e coisa e tal. É, e legal que pra mostrar que não é de agora, não é uma coisa que tá fluindo agora, né? Tá surgindo agora. Não, faz algum tempo já que tem bastante gente envolvida, né? E de que é um movimento ecológico é pioneiro no mundo, né? Vamos ficar no Brasil, assim, né? Então, essas pessoas que começaram a se preocupar com a questão ambiental no Brasil na época da ditadura, né? Então, é um contexto que é bem, bem interessante a gente resgatar e não deixar isso passar batido. É, lembrando que, na verdade, o Hessler começou antes, né, Caco? O Lutzenberger, o Carneiro e todo esse pessoal que ajudou aí a fundar a HPAN, sim, né? Foi durante a ditadura, mas o Hessler antes já, né? Sim, foi um grande inspirador, né? Desse povo todo, né? E ele era guarda florestal. Tem várias histórias, assim, que ele era guarda florestal e até ontem, essa semana que a gente falou com o Carneiro, que ele dava pau nos caras mesmo, os caçadores, dava o laço. E aí depois de falar com Augusto Carneiro, a gente realmente se deu conta que precisamos ter um programa sobre o Hessler, então em breve Rádio Verde vai tratar sobre esse patrono, né, eu acho, podemos chamar assim, patrono do ambientalismo? Do ambientalismo, acho que pelo menos aqui no Brasil sim, né. É, vamos ter que começar a ter as frases, né, como o Hessler já dizia, então, ele que inspirou na realidade o Lutzenberger e todo o povo aí que veio depois, né. Então acho que antes da gente abordar o tema central do programa, vamos de notícia, Eric? Ambiental. O Instituto Royal encerrou as atividades na cidade de São Roque, no interior paulista. O comunicado com a informação saiu nessa semana. O motivo alegado é que as atividades no local sofreram danos irreparáveis após um grupo invadir o laboratório e retirar do local cães da raça Beagle e alguns coelhos que eram usados para pesquisas. Os ativistas acusam a empresa de maus tratos e a ação gerou um debate em todo o país sobre o uso de animais para esse tipo de finalidade. Bom lembrar que a decisão de encerrar as atividades lá em São Paulo não afeta a unidade da empresa Genotox, localizada aqui em Porto Alegre, mais especificamente no campus do Vale da URGS. Pois é, né? Eu fui tomada de surpresa, confesso, assim, nas minhas pesquisas. Eu ouvi pouco falar isso, né? Acho que o mais chocante dessa notícia foi isso. Foi a primeira vez que eu ouvi falar que tinha genotox e que era deles aqui em Porto Alegre. É, até... Na URGS, no campus do Vale. É, pois é. Assim, a notícia que eu vi até anterior a essa, assim, aqueles linkzinhos da internet, assim, dizia que quando teve essa invasão do Instituto Royal em São Paulo, a unidade aqui de Porto Alegre, assim, por precaução, eles resolveram deixar lá fechado. Mas eu não sei se o pessoal não se ligou que era do mesmo, né? Porque, na verdade, assim, se eu olho um lugar chamado Genotox, eu não vou me dar conta que é do Instituto Royal. Não sei, assim. Não sei se foi isso que o pessoal não se deu conta e não fez protesto lá. Mas aqui vai continuar funcionando. Então, assim, é uma coisa até pra gente pensar a respeito. Mas a empresa lá, a unidade de Porto Alegre, lá no campus do Vale, não está se pronunciando, não está falando com a imprensa. Acho que merece registro, Érica. E Flavinha, merece registro, assim, o afinco jornalístico, né? Como é que a Flávia conseguiu descobrir isso, assim? Porque imagina se alguém tivesse dado isso na época dos protestos aqui, se né? Não ia ter um... Tinha lá no Black Block, lá no Vale, né? Porque o pessoal já tá tudo no Vale lá, é só eles saber que era. Eu fiquei pensando assim, quem é que sabia disso? Eu, porque senão ia ser falado alguma coisa a respeito, É que é aí que tá, né? E aí fica essa coisa, assim, da falta de informação, né? Porque, na verdade, assim, a gente não sabe o que é feito lá. Se eles não estão falando com a imprensa, não estão divulgando, não se sabe se usam lá. Será que usam cachorrinhos lá também? Não sei. Bah, né? Na verdade, os cachorrinhos sumindo no campo do Vale. Não se sabe. Na verdade, assim, quando a gente falou com a professora Estela Hattes, né? Ela falou que a URGS em si não usa, né? Cães, as pesquisas. Né? Mas, assim... Eu não sei se ela não tá falando lá no Instituto de Farmácia. Pois é. Eu acredito que sim. Pois é, porque é uma unidade que é localizada no campus do Vale, mas é da empresa, sim, do Instituto Royal. Não deve ter uma relação direta. Não passa pela comissão de ética, talvez, da URGS, né? Mas é uma coisa da gente tentar ficar atento, né? Vamos tentar ver. A gente fala com nossos colegas lá que estudam no Vale, nossos amigos lá, pra dar uma investigada lá no... Bom, é, pois é, a gente pode tentar ver na vida. E, na verdade, lá tem o pessoal todo da veterinária, da biologia, bom, não, né? Não estão falando com os jornalistas, estavam com as portas fechadas. É. Bom, alguma coisa eles estão temendo, né? Agora é. Talvez... E outra coisa que eu acho que é importante de falar também aí é que o Instituto Royal, lá em São Paulo, encerrou as atividades, dizendo que os danos foram irreparáveis, mas o que a galera dos ativistas, né? Esse pessoal aí que luta pelos direitos dos animais há muito tempo, que não começou com esse protesto, exatamente, né? Tem esse trabalho há bastante tempo. Eles acham que isso aí é tudo bobagem, assim. Eles, na real, eles acharam que estava insustentável mesmo continuar lá. Vamos fechar e abrir em outro lugar. Sim, né? É danos irreparáveis moralmente. É, talvez, né? Pra imagem. Né? Agora eu fico pensando por que o site deles estava fora do ar, né? Porque daqui a pouco, se eu tivesse entrado no site, ia dizer que eles tinham trabalho em outros lugares e que talvez tinha esse trabalho em Porto Alegre aqui. Enfim. Bom, mas então, assim, agora, pra dar uma relaxada depois desses assuntos, esse assunto meio tenso, assim, né, da gente pensar... Não, isso é meio tenso, foi uma vitória, no fim, isso é uma notícia boa. É, mas é que é aquela coisa, né, que na verdade... É boa, mas eles estão fugindo, né? Eles vão abrir em outro lugar, né? Eles vão abrir em outro lugar, mas é uma luta que tem que continuar, e eu acho que... É uma luta bacana, que só esse mês já teve várias... coisas boas, assim, em relação a isso, né? Não teve, baixou até uma lei agora também, diminuindo, reforçando, entregando essa coisa de testes de animais. Então, eu acho muito importante, sempre é importante, né, falar nisso. Dá visibilidade para esse debate. Mas a gente vai de som agora, então, para dar uma relaxada. Vamos fazer um bloco dos ativistas agora aqui, né? O som do pessoal da gringa, né, ativista, que é o Sting, né? Um inglês bem que tem já um trabalho conhecido já. Mais como músico, né? E depois como ativista, muita gente critica, acaba criticando o pessoal do YouTube, o pessoal do Sting, Companhia Limitada, como se eles estivessem fazendo isso pra aparecer na mídia, né? Mas lembrando que antes eles eram músicos, né? E depois eles começaram a fazer esse trabalho de ativismo, né? Então vai ter o Sting com o Englishman em New York, depois um som do YouTube que veio a ser depois o Vertigo, que é o Native Song. E pra relaxar também uma bluseira aí, que é o B.B. King junto com o Buddy Guy. Vamos de som. When I talk, I'm an Englishman in New York. enemies avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of man, as someone said. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. I'm a legal alien, be yourself, English, no matter what they say. Put you down for a while. put you down for a while. Well, Memphis, you know I love you, and I'll do anything you tell me to. Na sua 16ª edição, que conta com o apoio cultural do Meu Copo Eco, passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Sonzeira, então, hein, galera? Estamos aqui os três dançando aqui, só com o pescocinho. Tum, tum, tum. Só faltou um copo de uísque no final. Sonzeira ali. Sonzeira, Buddy Guy e BB King, pessoal. E, Caco, quem quiser entrar em contato com a gente aí, como é que faz? Eu te dar, né, no primeiro bloco. Olha aí. Mas a gente quer que vocês entrem em contato com a gente. Daí vocês mandam um e-mail pra gente aí no programa Rádio Verde, tudo junto, sem acento, @gmail.com. Ou fazem contato pelo Facebook, né? No facebook.com/reciclage, sem o M no final. Reciclage, que é a produtora de sustentabilidade, que, entre outras ações, faz a Rádio Verde. Que é uma agência de comunicação e sustentabilidade. Isso aí, então. Vamos de notícia, Eric Hempel. Plantão Ambiental. Metade das 6 casas da rua Luciana de Abreu, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, será restaurada e preservada. A medida foi anunciada após acordo entre o Ministério Público, a construtora Goldstein e a Prefeitura. No terreno restante, onde 3 casarões serão derrubados, vai ser erguido um prédio de 16 andares. Com a manutenção parcial do empreendimento imobiliário, a empresa prometeu uma contrapartida social: ajudar a concluir a sede da casa Menino Jesus de Praga, localizada no bairro Partenon. O acordo não agradou a Associação de Moradores, que considera a proposta do MP unilateral e que não levou em conta a vontade da entidade, que recolheu mais de 10 mil assinaturas, demonstrando interesse da comunidade na manutenção das 6 casas. Lembrando, então, assim, que a Goldstein é do seu Sirotsky, né? Ah, é? É tudo, não é a Mayojama? Ou as duas? É a Goldstein também, da família, tudo das famílias, né? É, na real, assim, eu tava brincando com o Caco, né, quando eu vi essa notícia aqui, que é a decisão salomônica, né, aquela história que fica no meio do caminho, né, eram 6 casas, preserva 3, derruba 3, tenta agradar todo mundo. Essa, acho que foi essa a visão do MP, assim, tentar ficar, não desagradar a construtora, não desagradar também os donos da casa, porque afinal de contas os caras venderam lá as casas que eram os donos, né? Se são os moradores não curtiam, mas na verdade os que eram os proprietários mesmo, não foram obrigados a vender, eles decidiram vender. Mas enfim, né? É uma história assim, que, tipo, é uma das novelas que tava se arrastando em Porto Alegre, mas esse é o capítulo final. Mas eu sinceramente acho assim, não sei se o Eric discorda, o pessoal discorda, mas tá, são casas históricas e tal, mas é propriedade privada, e se eles quisessem destruir tudo e vender pra fazer um prédio, eles poderiam fazer. Melhor que foi assim, que foi um... Vou manter uma parte ali, coisa, porque também... Eu acho que a partir de um momento de tempo, assim, já não é mais propriedade só dele, entendeu? É propriedade já da cidade, já. Quantos anos tem esse casarão? Quanta história não tem ali? Não poderia ser construído em outro lugar? Não dá pra fazer de outra maneira? É que, na real, não havia sido considerado patrimônio histórico antes, então os proprietários são liberados pra vender. Né? Quando é patrimônio histórico, não complicado. Pode. É uma coisa, uma questão... Que não foi um bom meio termo nisso? É, eu pra ser do contra, pra variar, eu discordo. Eu acho que tem que ver como é que vai ser essa história aí, né? Essas casas preservadas se virarem de repente uns centros culturais, alguma coisa assim, eu acho bacana. Mas, né, de qualquer maneira, o pessoal que tá lá, que era da Associação dos Moradores, não curtiu. Bom, mas enfim, 3-3, né? É, tá isso bom. Aí. Então vamos. Então tá, e agora a gente vai começar a falar então do tema central do nosso programa, Augusto Carneiro, então, um dos precursores do ambientalismo. E antes de mais nada, vamos pro quadro do Como Lutz já dizia, Caco. Vamos lá, então, isso aqui ele disse, foi um discurso do Lutzenberger na fundação da Agapan, né, em 71, então que tem tudo a ver com o tema de hoje, né, onde o Augusto Carneiro também foi um dos fundadores. E depois esse discurso aqui foi publicado no jornal Correio do Povo, né? Então o nome do texto é Por uma Ética Ecológica. Vou pegar um trechinho aqui. O impacto do homem moderno sobre o seu ambiente se torna cada dia mais brutal, mais irreversível, já ultrapassando a capacidade de recuperação da natureza. Se quisermos sair da atual crise ecológica que a humanidade trouxe sobre si mesma, e se não sairmos, não teremos futuro, vamos necessitar de uma moral mais ampla e completa, de uma ética ecológica. Temos que aprender a ver o todo. Temos que nos livrar desse velho preconceito ocidental da ideia que o homem é o centro do universo, de que toda a criação está aqui para nos servir e de que temos o direito de usá-la e abusá-la sem sentido algum de responsabilidade. Então esse é o Lutz, em 1971, na fundação da Agapan. E o que continua extremamente atual, mais de 40 anos depois, né? Verdade. Então, assim, o Augusto César Cunha Carneiro nasceu em Porto Alegre no dia 31 de dezembro de 1922 e foi, então, ao lado do José Lutzenberger, um dos fundadores da Agapan, ao lado do Lutzenberger e de várias outras pessoas, né? Que foi a primeira associação ecológica do Brasil, a Agapan, e foi considerado um dos pioneiros do ambientalismo brasileiro. Fundou também a Sociedade Brasileira para a Conservação da Fauna e a Pangea, Associação Ambientalista Internacional. Foi um dos incentivadores da criação do Parque Estadual de Itapuã e do Parque Estadual da Guarita, em Torres. Publicou em 2013 o livro História do Ambientalismo, em que narra a sua experiência pessoal no ambientalismo. E em 2004 ele recebeu o Prêmio Ecologista do Ano José Lutzenberger. E a gente, né, a gente teve essa ideia aí de abordar a vida do Augusto Carneiro nesse programa, porque vai ter um livro que vai ser lançado na feira, né, na Feira do Livro, na segunda-feira, que vai tratar sobre, justamente, sobre Augusto Carneiro. E acho que também tem muitas lacunas dessa história do ambientalismo, né? Não se tem o interesse, às vezes, dominante, pelo pensamento dominante, de manter esses arquivos, esses registros. Então, acho que também tem essa coisa de a gente criar esse registro, esse momento. São pessoas fundamentais. Né? De pessoas fundamentais. Foi fundamental, né, para fazer esse tipo de registro, né? Então, a gente vai ouvir agora a Lilian Dreyer, que é jornalista e escritora desse livro aí, que aborda o pensamento do Augusto Carneiro. E nesse primeiro trecho aí, ela fala sobre como surgiu a ideia do livro e como é que ela conheceu tanto Lutzenberger quanto Carneiro. A gente tem contato, então, com a Lilian Dreyer, que é jornalista e escritora e que vai lançar segunda-feira, na Feira do Livro de Porto Alegre, esse livro, a biografia Augusto Carneiro, depois de tudo, um ecologista, sobre esse grande ambientalista, né? Então eu queria ver contigo, Lilian, primeiro agradecer aqui por ter aceitado o convite para falar com a Rádio Verde e ver contigo como é que foi o processo para a elaboração do livro. Um prazer é muito meu de estar aí com vocês, nessa iniciativa bonita que vocês estão tendo, com esse programa, Rádio Comunitária, tudo a ver com o que a gente está fazendo também. Bom, o Carneiro é esse batalhador aí de nem sei quantas décadas, né? Uma pessoa que sempre, mesmo agora nas últimas ocorrências aqui em Porto Alegre, com a história das polêmicas de derrubadas de árvore, ele não estando na sua melhor forma, ele estava na rua, né? Sempre ali apoiando. Então é uma figura que não tem como a gente chegar perto e não ficar admirado assim, dessa persistência, dessa capacidade de enfrentamento, vamos dizer assim, né? De colocar outro tipo de valores para a sociedade. Então, eu achei que estava caindo de maduro contar essa história. E até porque antes de fazer a história, que eu não foi propriamente uma biografia que eu fiz agora, mais um retrato biográfico, eu tinha feito a biografia do José Lutzenberger, né? Então, como os dois atuaram muito juntos, eu achei que era o momento de lançar também a história do Carneiro, assim, para um público mais amplo. E quanto tempo que levou esse processo, assim, para chegar nessa ideia, assim, eu quero escrever esse livro e até chegar agora, segunda-feira, o lançamento, esse momento aí de consagração? A gente sempre espera que seja de consagração, né, Flávio? Olha, na verdade, assim, o trabalho na prática foram 2 anos, mas o processo vem de muito longe. A biografia do Lutzenberger foi lançada em 2004. E a gente conseguiu, na época, fazer uma programação muito bonita. Atravessamos o país, é um pouco de exagero, mas fomos a várias capitais fazendo lançamentos. E a gente sentiu assim, como esse tema, como essa questão ambiental, ela está, talvez, digamos assim, um pouco subfalada nos seus meandros mais que tocam mais as pessoas, né? Porque a gente notou como na verdade houve uma receptividade muito grande, de Manaus a Salvador, a Curitiba, São Paulo, Rio, foi muito, muito boa a recepção do livro do Lutzenberger. Então era uma questão de foi se colocando isso, assim, vamos ter que fazer o Carneiro também. Alguém vai ter que escrever a história dele. Aí, eu mesmo que vou fazer isso. Mas como é que foi? Como é que você conheceu o Lutzenberger e o Carneiro? Olha, outra longa história. No tempo de faculdade, circulava muito material do Lutzenberger em forma de xerox, cópias, assim, xerográficas que andavam por aí. Não tinha nenhuma rede ainda que pudesse andar, né, de outra maneira, não tinha internet. E eu comecei a colecionar aquilo por uma identificação mesmo com o que ele falava, com o que os textos dele diziam. Aí juntei aquele monte de textos e comecei a corrigi-los, a mexer neles, dei uma lógica, uma continuidade, fui bater na porta do Lutzenberger, olha, quem sabe a gente faz um livro. E ele gostou. Ele disse, não, então tá, então vamos ter que trabalhar em cima, vamos ter que dar uma atualizada. E a gente começou a trabalhar juntos. E lá se vão nem sei quantos anos, algumas mais de 20 anos com certeza. E a partir daí eu ocasionalmente trabalhava com o Lutzenberger em textos, em livros. A gente editou 2 livros juntos, o terceiro depois foi póstumo, né, após a morte dele. A biografia também saiu depois da morte dele. E aí foi meio natural a aproximação com todo esse grupo que fazia muita agitação, né? Eles eram eu sempre digo que eles eram uma espécie dos, para quem conhece o Asterix, eles eram os gauleses aqui de Porto Alegre, aquela tropa de gente resistente que não desiste nunca. Pois é, o que eu li assim, na pesquisa que eu fiz sobre o Carneiro para o programa deste sábado, assim, eu vi assim, que ele e Lutzenberger, os dois eram meio complementares assim, nas atitudes e atividades deles em relação a Agapã. Tu tem essa impressão também, Lilian? Sim, sim, isso é uma, eu acho que é uma impressão assim, generalizada, e é uma constatação de quem viveu mais próximo deles, assim, de quem participou de muitas dessas jornadas e aventuras, porque eles eram, além de ser, assim, digamos, parceiros de causa, eles eram pessoas que tinham uma afinidade, assim, um espírito aventureiro muito forte. Eles gostavam muito dessa coisa de andar na natureza. E então eles faziam uma dupla impagável e muito divertida também, desde que, é claro, tu não fosse um oponente, tu não fosse, sei lá, alguém maltratando um bicho ou incendiando uma beira de estrada ou um mato, porque aí eles sabiam ser bem desagradáveis, mas era sempre, era assim, muito dupla, os dois agiam muito como dupla mesmo, né? Eram pessoas que se complementavam sob muitos aspectos. Com certeza, tua percepção está correta. Mas, e qual é a tua relação com o biografado, que ela é muito próxima? Eu sei que tu falou que não chega a ser uma biografia, um retrato biográfico, mas de qualquer maneira, assim, isso facilitou, dificultou na hora de escrever? Olha, tu sabe, Flávia, que é uma coisa que eu venho pensando. Se eu teria condições de escrever dessa maneira, como eu escrevi sobre Lutzenberger e como agora eu escrevi sobre Augusto Carneiro, se eu teria condições de fazer isso se eu não tivesse convivido mais tempo como convivi com eles. Porque tem uma coisa que extrapola, por mais que as pessoas te deem entrevistas, por mais que tu faça pesquisa, por mais que tu levante informação nas mais diferentes fontes, às vezes o teu critério para selecionar a informação é muito subjetivo, né? Tu pensa assim, mas isso aqui, essa coisa, essa história, esse evento, isso é coerente com essa pessoa que eu sei que esse cara é, né? Te dá muito um crivo, eu acho. Tu conhecer, tu ter uma proximidade com a pessoa, te dá um crivo para manusear as informações em torno dela, né? E selecionar do que tu vai falar e o que tu não vai falar. Eu acho que, se, por esse lado, eu acho muito importante poder, quando tu vai escrever sobre alguém, tu ter uma proximidade com essa pessoa. Tu vai falar dela especificamente, da trajetória de vida dela. Uhum. Por outro lado, é um pouquinho complicado, né, também, porque em muitos momentos tu vai ter que colocar de lado os teus sentimentos de proximidade, né, o teu sentimento de amizade. Tu tem um compromisso com a comunicação, tu tem um compromisso com o público, tu tem um compromisso com o que tu tá passando, né? Então é um pouco realmente fio de navalha, assim, para andar. Mas eu acho que eu gosto muito da ideia de que eu conheço essas pessoas. Acho que isso me dá mais propriedade para falar, colocar alguma coisa delas em livro. Essa Lilian Dreyer, esse primeiro trecho aí que ela falou um pouquinho sobre como é que ela conheceu Lutzenberger, como é que ela conheceu Augusto Carneiro. E a Lilian Dreyer, que é autora do livro Augusto Carneiro, Depois de Tudo, um Ecologista. E agora a gente vai ouvir então o segundo trecho da entrevista, em que ela fala do processo de edição pro livro. Sim, a respeito do livro em si, assim, o formato dele, né? Eu vi que são 164 páginas. Para 90 anos de vida, tu tem que ter feito uma seleção, né, dos episódios que estão constando nesse livro. Como é que funcionou isso, assim? Realmente, eu, por exemplo, eu não falo da história da Agapã. Né? É uma coisa no momento que tu começa a organizar um livro desse, pensar do que eu vou falar e do que eu não vou falar, né? Tu te coloca na frente de 90 anos de vida, como tu disseste, assim. Nossa, a quantidade de coisas que aconteceram, de coisas marcantes, de eventos fortes, impactantes ou poéticos também, né? O que, que exatamente vai entrar e o que não vai entrar? E aí acaba sendo que tu, como eu disse, assim, eu tentei fazer um retrato e não uma biografia, porque já não, ao contrário do livro do Lutz, que eu falei com dezenas de pessoas, assim, fiz entrevistas, né, além de com ele mesmo, com Carneiro não, eu me baseei nas memórias dele, nos arquivos dele, assim, o foco é o pensamento dele, é a memória dele, né, o que, que ele ressalta de tudo que lhe aconteceu, de tudo que ele viveu. Então, assim, foi já uma coisa bem tranquila, pensei, bom, eu não estou escrevendo a história da Gapan, porque isso, aliás, é um livro que está fazendo falta, acho eu, assim como estão fazendo falta vários livros, várias, não necessariamente livros, né, várias abordagens dessa coisa muito rica, assim, que tem o Rio Grande do Sul, de ter uma essas trupes ecologistas, né, elas certamente marcaram e estão marcando a nossa cultura, embora nem sempre isso seja muito aceito ou perceptível até pela própria mídia, né? Mas, sim, acabei usando um critério, assim, o que, que ele ressaltou, o que, em tudo que ele viveu, que foi marcante para ele, né? E deixar de fora a história das instituições, porque eu não teria nem eu, nem o livro teríamos perna para conseguir cobrir tudo isso, né? E tu chega a abordar a trajetória dele, né? Porque eu vi que ele começou como militante na questão política, né? Comunista, né? Depois ele virou livreiro e aí junto com isso que surgiu essa parte dele de ativista ambiental. Essa parte chega a entrar no livro, assim? Sim, toda a história... A trajetória mais pessoal dele, na verdade, foi o que me motivou. Muito mais do que... eu queria saber quem é essa pessoa atrás desse ativista. Então, a história dele começa no começo. O livro começa no começo, começa na infância dele. Né? Como é que se constituiu essa pessoa? Eu sempre digo isso, que eu tenho um sentimento de gratidão muito grande por essas pessoas. Ele, o Lutz, esses pioneiros todos, onde também entram a Hilda Zimmermann, a Magda Renner, Caio Lustosa, Flávio Levigoy, foram pessoas muito atuantes, né? Esses pioneiros aí foram e são. E eu tenho um sentimento de gratidão. Eu penso que se eu hoje usufruo de uma cidade que ainda tem, por exemplo, uma boa arborização, apesar de todos os problemas que ela tem, é porque essa gente se importou, porque eles se mobilizaram, porque eles se mexeram, né? E por que eles e outros não? Por que algumas pessoas fazem coisas que são um benefício coletivo? Da onde vem essa generosidade? De onde vem esse interesse, assim, pelo coletivo? Então, eu fui muito atrás disso na história dele, né? Pensar um pouco como é que foi que ele se constituiu. E a história dele é muito bonita, porque o Carneiro, além de tudo, ele é uma pessoa que tem uma visão muito... muito rica da cidade de Porto Alegre, como ele nasceu e cresceu aqui e sempre teve olhos muito observadores, os registros dele em torno da própria Porto Alegre, de como ela evoluiu e involuiu em alguns aspectos, é muito bonito, é muito interessante. E acho que é bom destacar também, né, Lilian, esse trabalho que tu tá fazendo, também a gente tem que agradecer, porque isso aí vai ficar pra memória das pessoas, assim, livros, eu acho que são sempre coisas boas, assim, essa coisa permanente, né, porque muitas vezes a gente coloca coisas na internet, elas acabam se perdendo, o site sai fora do ar, e o livro, ele tá ali, né, eu não sei, eu sou uma fã de livros e de literatura em geral, e de biografias, então eu acho que o trabalho que tu tá fazendo é inestimável mesmo. Ah, que bom, eu também, eu acho isso, aliás, eu até... foi uma das coisas que me mobilizou também. Eu pensei que essa memória, ela está um pouco se perdendo. Faltam obras mais consistentes, assim, de registro. O próprio Carneiro fez um trabalho impressionante, espetacular, assim, de registro, de memória. Eu não sei se tu chegaste a conhecer, ou ver, ou ouvir falar até... ele reuniu, ele fez uma clipagem de imprensa que vem desde os anos 70, início dos anos 70, até agora, recentemente, quando ele realmente ficou um pouco complicado para ele continuar esse trabalho, né? Mas assim, são 40 anos de clipagem de imprensa, trazendo tudo o que a imprensa falou no Brasil e muitas vezes até no exterior a respeito de temas ecológicos, do movimento ecológico, de grandes temas, assim. Ele coletou isso tudo e precisa ser digitalizado. Isso, ele entregou essa clipagem para a guarda dos Amigos da Terra, se não me engano. Mas, e ok, obviamente está muito bem guardado e muito bem cuidado lá, mas eu acho também que são coisas que deveriam estar mais facilmente acessíveis, né? Até nas universidades, até para quem faz pesquisa. Essa memória, de alguma maneira, ela está muito frágil. Ela está muito... precisa ser mais marcada, mais, ser tratada com mais zelo, assim. Então, eu acho também, esse livro, para mim, teve muito esse significado de dar uma contribuição para essa memória coletiva. Olha, tem... que sinaliza muito a vida da gente, né, Clara? O que a gente já tentou, o que a gente já viveu, por quais trilhas essas pessoas até às vezes fracassaram e quais as que deram, levaram para resultados consistentes. Eu acho que tudo isso constitui um pouco a nossa personalidade coletiva, né? Tem que haver um zelo maior com isso, eu entendo assim, concordo contigo. Rádio Verde. Então, essa a Lilian Dreyer falando sobre o livro a respeito do Augusto Carneiro, né? E agora nós vamos conferir o terceiro e último trecho da entrevista, em que ela fala um pouquinho sobre essa questão do mercado editorial para o tema ecologia. E de uma maneira geral, Lilian, como é que tu acha assim, que está o mercado editorial para esses temas ligados a ambientalismo e ecologia? Olha, consta que nós não somos assim grandes, que o ambientalismo não chega a ser assim um grande sucesso de público, mas eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. Eu acho que é muito uma questão de como a coisa é colocada, como a coisa é levada a público. A biografia do Lutzenberger eu a considero dentro de um quadro geral assim da do mercado editorial brasileiro, das tiragens brasileiras. Eu acho um livro que foi bem sucedido, ele cumpriu muito bem assim, a sua função. Eu acho que ainda não há uma visão tão clara a respeito do interesse que existe por esse tema, né? Eu acho que é muito uma questão de saber colocá-lo. Nós tentamos colocar essa biografia, esse retrato biográfico do Carneiro com várias editoras aqui do Rio Grande do Sul, até porque não dava muito tempo assim, de fazer uma incursões mais abrangentes também fora do Rio Grande do Sul, mas até porque a gente tem excelentes editoras aqui, então o nosso giro foi por aqui mesmo. E todas elas se interessaram, na verdade, todas elas se interessaram e trataram assim, com muito carinho até a proposta, mas assim, seria só para o ano que vem. As três editoras se posicionaram, olha, a gente publica, mas no ano que vem. E aí para nós seria assim, o Carneiro fez 90 anos no dia de ano novo do ano passado, né, no dia 31, na virada do ano. Uhum. Então ele está com 90 anos agora e nós queríamos marcar, nós, eu digo, é um grupo aí de pessoas que volta e meia trabalha juntas algumas coisas que não são propriamente comerciais, mas são de nosso interesse. Então, nós queríamos muito publicar esse livro esse ano ainda, né, dentro dos 90 anos dele. Então, a gente acabou partindo para um esquema de essa entidade que existe, que não tem nenhuma tipificação formal, assim, pelo planeta, né, os associados pelo planeta. Então, a gente acabou fazendo esse livro extra, fora das casas editoras, né? Autofinanciamos a edição. Eu acho que é um pouquinho de desconhecimento ainda, um pouquinho se eu posso usar essa palavra que é um pouco forte, de preconceito, talvez, contra esse tema ambiental, que ele ficou um pouco tingido, assim, por polêmicas, né? Não, nem sempre é um tema fácil, as pessoas que o levam, às vezes, se tornam também muito zangadas na maneira como elas se apresentam ou são vistas pelo público, né? Normalmente elas aparecem em situações de estresse, vamos dizer, de conflito. Então eu acho que tá um pouco, a questão toda está um pouco tingida por esse clima, um pouco de tumulto. Mas eu acho que é um tema que cada vez mais vai chamar atenção, né? Vai ter, eu acho que é um público em ascensão. Acho que é um público em ascensão. Mas depende muito, assim, também da gente encontrar fórmulas mais adequadas de chegar, que não necessariamente são um livro. Embora o livro tenha essa grande função da memória, e ele seja uma delícia em si, né? Eu gosto muito de livro de qualquer gênero, assim. Mas eu acho que toda essa história, toda essa questão ambiental, ela está merecendo muito mais atenção e uma visão mais livre, menos pesada de preconceitos, eu diria assim. Ela mereceria estar em todas as mídias de uma maneira mais consistente, mais constante. É interessante que vocês conseguiram, então, com essa iniciativa, assim, digamos assim, fora do mercado editorial convencional, conseguiram lançar esse livro na Feira do Livro, sendo que o Carneiro foi um dos pioneiros lá, né? Eu tava lendo sobre isso. Foi um dos pioneiros. Foi um dos 14 livreiros que inauguraram a feira. Em 53, se não me engano. Então é muito simbólico que ele esteja lá, então ele deve estar muito feliz, né? Com essa tua iniciativa, com toda essa força, tarefa que se formou para se conseguir ter esse livro, né, Lilian? Muito legal. Foi, ele está muito, muito contente, bastante fragilizado. Desde que a esposa dele faleceu, desde que a Rosa partiu, ele ficou um pouquinho mais frágil, assim. Mas com muito, muito, ele sempre foi uma pessoa muito da praça, da rua, da esquina, do encontro. Então ele sente falta, está no DNA dele, essa coisa de encontrar gente, né? Tu vê que quando ele foi pela primeira vez para a Feira do Livro, ele foi pela livraria do Partido Comunista. Uhum. Que era a livraria Farroupilha, era do Partido Comunista, ligado ao Partido Comunista. E depois ele se afastou do partido e da livraria do partido, mas ele nunca mais abandonou a profissão de livreiro também. Ele é uma pessoa que quem o conhece de perto sabe que ele está sempre promovendo livros, vendendo livros. Ele tem banca de livros na Feira Ecológica da José Bonifácio. Então é uma figura muito da praça, muito da rua, muito do contato. Ele está muito ansioso para voltar para a praça. A gente ficou feliz até da câmera do livro, que se puxou um pouquinho para abrir esse espaço também, um pouquinho de última hora, assim. Mas deu tudo certo, então estamos indo para a praça de novo na segunda-feira. Uma alegria bem grande para nós todos mesmo. Segunda-feira, então, às 7 da noite, né? Sete da noite no pavilhão de autógrafos, propriamente dito. Estaremos lá para prestigiar, então. É Augusto Carneiro, depois de tudo, um ecologista. Muito obrigada, Lilian, pela tua entrevista. Eu que agradeço a atenção, sempre as ordens aqui. Sucesso para vocês. Então tá, obrigada. Tchau. Foi a Lilian Dreyer comentando sobre o livro, sobre Augusto Carneiro, sobre mercado editorial para ecologia, de tudo um pouco, Chaco Rocha. É, e às vezes assim a gente tá no nosso dia a dia de trabalho, às vezes fica cansado, se sabe se tá fazendo a coisa certa ou não, né? A gente nem colocou, mas a Lilian, que acabou conhecendo nosso trabalho em função da entrevista ali, nos deu umas palavras de incentivo, né? Falando que não é fácil, mas que é o caminho que a gente tem que fazer, que é o custo de ser pioneiro, às vezes, né, de não ter tanto retorno, assim. Então essas coisas nos ajudam a dar um combustível, dá um empurrão, aí pra seguir. Um empurrão, né? É, isso ela falando desse nosso trabalho, né, Caco, que envolve a questão de comunicação e sustentabilidade, não só aqui no programa de rádio, mas também em outras ações que a gente faz, que a gente executa. E se as pessoas quiserem conhecer, podem acessar reciclagem.org. Exatamente. Ou falar com a gente aqui no Facebook, né? Estamos aqui sempre no Face. Então, agora vamos de som, Eric Hempel. Vamos. Ah, preparei um bloquinho bem bacana para variar, bem eclético, né? Então, vamos começar com... Também ativismo, não deixa de ser uma forma de ativismo, né? Que é o pessoal do Criolo, que é uma sonzeira, assim. Ele faz uma chamada, assim, bem forte, né? O Tom Zé também, é o Povo na Rua. Muito bom. E depois um som bem interessante, que é o início do reggae, na verdade. A gente ouve muitas músicas aí do Bob Marley e fala que, pá, né, é o precursor e tudo, mas teve muita gente trabalhando antes dele e não deixa de ser ativistas da forma deles, né? Que é U Roy também, Natty Rebel daí. É o cão, é o canhamô, é o desamor, é o canhão na boca de quem tanto se humilhou. Inveja é uma desgraça, lastro de rancor, e cocaína é uma igreja gringa de lecherô. Pra cada rap escrito, uma alma que se salva. O rosto do carbueiro é o Brasil que mostra a cara. É muito blasfale, a língua é uma piranha. Aqui é só trabalho, sorte é pras crianças que vê o professor em desespero, na miséria. Que no meio do caminho da educação havia uma pedra, e havia uma pedra no meio do caminho. Ele não é preto velho, mas no bolso leva um cachimbo. É o deslize, tax, zói branco, repara o brilho. Chewbacca na penha, maisena com pó de vidro. Comerciais de TV, glamour pra alcoolismo. E é o Kinect do Xbox por duas buchas de cinco. Chega aqui de nervoso, comédia faz chorar. Uma pistola do vapor. Visto jogo, Califórnia Sul. Faço uma mandinga pro terror. E eu fico aqui pregando a paz. E a cada maço de cigarro fumado, a morte faz um jaz entre nós. Cá pra nós, e se um de nós morrer, pra vocês é uma beleza. Desigualdade faz tristeza. Na montanha dos sete abutres, alguém enfeita a sua mesa. Um governo que quer acabar com o crack, mas não tem moral pra vetar comercial de cerveja. Alô, Foucault, cê quer saber o que é loucura? Ver Robespal na mão dos boy, Maquiavel nessa leitura. Falar pra um favelado que a vida não é dura, e achar que teu 12 de condomínio não carrega a mesma culpa. Essa tua auto-MD absoluta, o suco de fruta. Mas nem todo mundo é feliz nessa fé absoluta. Calma, filha, que esse doce não é sal de fruta. Azedar é a meta, tá bom, quer mais açúcar. Chega rei de nervoso, comédia faz chorar. Uma pistola do vapor. Visto jogo, Califórnia Sul. Faço uma mandinga pro ar puro. Rádio Verde. Quero gritar na próxima esquina. Olha, menina, o que grita? Ah, o que grita? Ah, ah, ah, ah. A minha dor está na rua, ainda crua, em ato um tanto beato, mas calar a boca nunca mais. Calar a boca nunca mais. O povo novo quer muito mais do que desfile pela paz, mas quer muito mais. Mas quer muito mais. Quero gritar na próxima esquina. Olha, menina, o que grita? Oh, o que grita? Oh, oh, oh, oh. Olha, menino, que a direita já se azeita, querendo entrar na receita, mas de gororoba nunca mais. De gororoba nunca mais. Já me deu azia, me deu gastura, essa política era dura, dura, que rapadura, dura, que rapadura. Quero gritar na próxima esquina. Olha, menina, o que grita? Ah, o que grita? Ah, ah, ah, ah. A minha dor está na rua, ainda crua, em ato um tanto beato, mas calar a boca nunca mais. Calar a boca nunca mais. O povo novo quer muito mais do que desfile pela paz, mas quer muito mais. Mas quer muito mais. Mais. Rádio Verde, Rádio Verde, Verde, Verde, Verde, Verde. Instead of fussing and fighting, why not just get together and live in one love and one unity, you know? Rebel in the morning, rebel in the evening too. Now don't you be like a devil when I play with songs called a rebel, rebel, rebel. Can hear what I say, let you be loved. See the morning sun. On the inside. Nothing in this world they could have never do. Nothing good. Never, never to stop, not to dread from living up, y'all. Said I'm a living man and I got a lot of work to do. Rock it with me now. Come rock it on over, baby. Step it on over. See, rebel in the morning, rebel in the evening. And Dada said you gotta come on over and rock it on round. It's best not a sound of jump to rock it on. So make it out. Everywhere you can hear me when I say so, Ronnie Murray down there. Yeah, so you're gonna rock it on over. Means that I gotta get stepping, you know. Got to be on the move, so baby, baby. See, rebel style, run away. shine, I'll make you stop your running wild. From stop not to dread, from stepping up higher and higher, get my titties zing zing. Say I'm a living man, and I've got a lot of work to do now, and they brought along the way. I'm not so come on over, I make you rock it on down there. Perform night and day, rock along the week, and hear what I say. Till you, till when I'm Zion, about my soul adventurer. Rádio Verde, Verde, Verde, Verde, Verde. Essa é a Rádio Verde na sua 16ª edição, que conta com o apoio cultural do Meu Copo Eco, passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Então tivemos esse momento Tom regueira. Momento regueira e momento Tom Zé, né? Que sempre é bom, né? Impressionante o Tom Zé aí com o povo na rua, né? Bem bacana. Então antes da gente voltar a falar do tema principal do nosso programa. Sempre tem que dar os contatos, porque a gente quer que as pessoas falem com a gente, né, Fábio Cunha? Sim. Então, se as pessoas quiserem mandar um e-mail, é programaradioverde@gmail.com ou no facebook.com/reciclage. Então tá, agora a gente vai de notícia, Eric Hempel. Plantão Ambiental. O imposto de bikes no Brasil é maior do que o de carros. De acordo com pesquisa divulgada nessa semana e feita a pedido da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, a tributação sobre as magrelas é em média de 40,5%. No preço final dos automóveis, os impostos não passam de 32%. De acordo com esse estudo, aqui é um dos países em que se vende as bikes mais caras do mundo. Essa mordida do governo faz com que haja desmotivação por parte de quem pensa em comprar uma bicicleta para a prática de esportes e até mesmo para ser meio de transporte nas grandes cidades. Ainda assim, a expectativa de especialistas é de que o mercado se amplie nos próximos anos. A gente não sabe por que as coisas não andam assim, né? E aproveita que não é anual ainda, né? É só quando paga, só quando compra, né? Ah, verdade. Não temos ainda o IPVA sobre bicicletas, né? Não tivemos essa ideia ainda. Não, mas nem fala muito alto isso aí, que já vão achar uma ideia, porque a bike tá na moda e daqui a pouco, olha, bastante grana na parada. Ah, mas uma alternativa é arte, bike e bambu, né? Comprados, capaz que até paga algum tipo de imposto, porque tu acaba utilizando alguma matéria, né? Mas pelo menos aí diminui uma carga, né? Pois é, eles estão no Facebook, né? Quem quiser procurar aí as bikes de bambu. É Eric, só procurar Art Bike Bambu, vai ver, ele já vai encontrar, ou dá pra entrar no blog também do Klaus. E enfim, procurar aí no google.com e Art Bike Bambu já tem uma noção do que nós estamos falando. Então, assim, agora a gente vai começar a falar sobre o entrevistado do programa, o tema do programa, né, Caco? Estivemos essa semana na casa da filha do seu Augusto Carneiro, aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Fomos muito bem recebidos lá pela neta do seu Augusto, a Janaína. E que nos contou, assim, desde o começo, né? Então, a gente começou a entrevista, assim, ele lá, 1930 e poucos, lá quando a Alemanha atacou o Brasil, e a gente nem botou essa parte, né, que ele fala muito dessa parte do comunismo, enfim. É, foi uma longa conversa de uma hora e meia, mais ou menos, assim, foi muito bacana, e a gente botou alguns trechos aqui pro programa, né, editamos aqui a conversa, e essa parte aí que a gente acabou não colocando no ar é a parte da vida do Augusto Carneiro, comunista, né, cara? Comunista e, vou te dizer assim, ó, precursor dos Black Bloc, né? Porque teve, então, acho que um dos primeiros episódios que ele citou ali foi quando teve um ataque, acho que no Brasil, enfim, e se teve uma revolta da população para ir para a rua contra os ícones da Alemanha que tivesse. E na, ele, isso é na época do nazismo, eu acho. É, acho que na época do nazismo, enfim. E ele conta, então, que ele pegou e quebrou uma vidraça com um soco. Olha aí. É, o legítimo seu Augusto Carnevale ver esse senhorzinho hoje, não imagina, mas ele foi um Black Bloc um dia na vida dele. Não, mas é assim, ó, ele... Mas ele falou que não roubou nada, que enfim, foi uma coisa de revolta mesmo. Mas foi, que muita foi gente ideológico. Foi ideológico. É, não, foi um... não foi pra fazer saque. Exatamente. É. E lembrando que o Augusto Carneiro, até bem pouco tempo, tava aí pelas ruas aí e apoiou aquela. Protesto que teve contra o corte de árvores não, lá perto da usina do gasômetro, na volta do gasômetro, ele tava lá, ele foi lá dar um apoio pro pessoal. Né? Então, assim, agora ele tá se recuperando, ele teve hospitalizado, mas ele continua aí dando a letra sobre várias coisas, né, cara? A letra e lição, né? É, isso mesmo. Lição de vida. E principalmente com umas opiniões nada abonadoras com os comunistas, né? Com esse. O ex-partido dele, assim, ele acha um pouco... Enfim, vamos falar de ecologia. Pois é, e aí na trajetória dele, ele cita um cara que foi fundamental, que é o Henrique Luiz Hessler, que então foi que é esse pioneiro do ambientalismo, né, no Rio Grande do Sul. E então ele falou que ele se tornou ecologista ao ler as crônicas que eram escritas pelo Henrique Luiz Hessler no Correio do Povo. Então, acho que a gente pode começar, Caco, contando pro pessoal aí ouvir o primeiro trecho da entrevista do Augusto Carneiro. Vamos lá. E eu encontrei o Hessler. O Hessler é o primeiro ecologista do mundo. Nós fizemos uma boa investigação e constatamos isso. O Hessler escrevia muito. Ele escrevia bastante e trabalhava de graça. E quando ele morre, de repente, ao correr do povo de um dia seguintes, ou a Folha da Tarde, publica uma página inteira. E diz que o filho dele continuaria a luta dele. De fato, o filho é um servidor fiel, trabalhador, defensor da natureza, assim como existia, seguindo o Hessler, um grupo no estado de Caxias, tinha uns três, tinha umas 50 pessoas que batiam palma para ele e que o acompanhavam. Mas não é verdade, ocorre. O filho não ficou substituído. Mandei todo o material para mim. Eu fui lá, depois da morte, eu tenho muita documentação do Hessler. E trouxe o material para casa. Mas material, encheu um automóvel inteiro. Eu chego em casa, guardo o material, começo a distribuir. Não sei como é que eu arrumava endereço de tanta gente. A ponto de Lutzenberg não sabia que existia o Hessler, mas ele chega numa sociedade do Rio de Janeiro, olha as paredes, é só cartaz de Porto Alegre, São Leopoldo. Eram os cartazes do Hessler, que ele desenhava, que ele fazia tudo. E aí que vem a diferença do Hessler. Vocês pedem para eu falar em mim, eu falo no Hessler. Aí aconteceu o seguinte com o Hessler. É o único do mundo, o primeiro, porque enquanto os outros se dedicavam às egretes e não sei mais o quê, e ele então se dedica a toda a frente, ele começa como os outros, salvando os animais, lutando contra caçadores, bandidos, tá? fazendo excursões, prendendo gente. A tapa, às vezes, fechava o tempo. Ele agredia quando os caras passavam do limite, ele era forte, ele estava acompanhado, nunca andava sozinho. Uma turminha apoiando, ele sentava um bofetão no cara e foi mesmo. Ele é Dona Palmira, Dona Palmira também batia nos caras. E o wrestler trabalha em todas as partes, primeiro os animais como todos. Depois ele vai mais além dos animais. Os animais silvestres, os animais domésticos. Escrevia, defendia, analisava a questão deles. Depois dos animais, a vegetação. O bandido estava incendiando, ele já chegava atrás e sentava um bofetão. Ah, nada de incêndio. Eu me convenci que o wrestler era o homem, que a teoria dele era justa, tá? Era uma novidade, não tinha esse nome ecologia, mas era super pra frente. Esse é o primeiro trecho da entrevista com Augusto Carneiro, em que ele comenta sobre a importância do wrestler na vida dele, que se tornou ecologista após ler então os textos do wrestler. E lembrando que na Feira do Livro de Porto Alegre também vai ter um outro livro que aborda essa questão da ecologia, que vai ser a sessão de autógrafos no dia 14 de novembro, às 5 da tarde. O nome do livro é Wrestler, O Homem que Amava a Natureza, de autoria da Helenita Malta Pereira. Então, assim, prato cheio, então, essa semana que vem aí, para quem curte ler sobre ambientalismo e ecologia, né? É, e acho que é legal, assim, ó, às vezes as pessoas que não estão muito ligadas, assim, né, junto ao movimento, o Wrestler é, por exemplo, a FEPAM, né, Fundação de Proteção Luiz Henrique Wrestler, e ele era um guarda florestal, né, a história que se sabe, assim, que ele era um guarda florestal, que realmente ia para as vias de fato, assim, quando tinham caçadores e coisa, ia com as próprias mãos, ah, assim, como, mesmo. Como o assim. Augusto Carneiro comenta ali, né? Como o Carneiro como já falava. Augusto Carneiro já dizia. É. Como... E ele, enfim, assim, né? Acho que a gente fala, se fala aqui, mas acho que a gente não entende muito bem a relevância, assim, a pesquisa, e o Augusto Carneiro falou que foi feita essa pesquisa, de antes do Wrestler não tinha ninguém... Uns pioneiros mundiais assim, nessa, né, questão ambiental, sabe? Então, acho que é bem relevante, é bem importante isso, assim, e a gente pensar que, pô, nosso estado, assim, sabe? E não era um intelecto, assim, que ficava atrás da mesa caneteando, né? Não, ia, como a gente falou, ia pras vias de fato mesmo, né? Ia combater mesmo esses criminosos, que nem falou antes, né, Carneiro? E aí, também acho que ele também mostra um caminho que acho que até inspira um pouco a gente aqui, né? Que daí ele depois começou a ir pra parte de comunicação mesmo, né? Então, nos jornais, de escrever. Então, a gente tem um livro aqui que tem mais de 300 crônicas dele, assim, que ele sendo o sarrafo na questão da política e meio ambiente, de tudo, assim, né? Então, acho que ainda... Claro, não falava ainda muito nas questões assim de consumo, de lixo, transgênicos, obviamente não, mas nessa questão mais básica desse contato assim com os animais, com a vegetação, com a poluição das águas. É, enfim. Ele escreveu no Correio do Povo até 1963, aí ele faleceu, né, de uma forma repentina, como o Luiz Carneiro comenta, mas de qualquer forma ficou esse acervo aí, né, mais de 300 crônicas, em que é citado o pensamento ecológico precursor aí desse período. E então, assim, agora vamos seguir então aí ouvindo Augusto Carneiro, e nesse trecho aí ele comenta como é que ele conheceu José Lutzenberg. Eu ia pra praia. Não, mas é melhor andar sem roupa do que com roupa. Comecei a andar sem roupa na praia. E descubro mais três. A Hilda, que morreu agora há pouco. O marido da Hilda. mais duas ou três pessoas que acompanhavam, mas não tinha organização, não tinha nada. Até que um dia eu achei o Celso. O Celso é o diretor daqui em Porto Alegre, do recinto naturista de Taquara. Eu conheci o Celso, o primeiro, e liguei com eles por várias reuniões. Nada funcionou. E abandonamos. Aí chega o Lutzenberg, que nos conheceu, porque ele botou o Celso, essa turma daqui, botou o nome no Guia Mundial da Natureza. Não era nada, mas ele botou o nome. E o Lutzenberg, mas como na minha cidade? Aí o Lutzenberg era de um grupo lá, Marrocos. Ele morava lá, mas ele trouxe o nosso endereço e viu que ninguém era de nada, era um grupo, não chegava a 10 pessoas, e não eram de nada mesmo, e desperdi a viagem. Mas depois ele disse, mas esse wrestler? Aí eu expliquei para ele que o Wessler era um defensor da natureza, uma grande variedade, e ele achou um troço bonito e sugeriu a fundação de uma entidade. Sugeriu a fundação e nós começamos a reunir pessoal para fundar HPA. Como o Wessler era de São Leopoldo, eu promovi a primeira reunião lá, no sol, num sol como este, na rua, junto com os animais. Fizemos a primeira reunião, fizemos duas. Fizemos a primeira reunião. Sem o Wessler, não dava mais. Com o filho, com os amigos, com os parentes, com os adeptos. Uma reunião que eu acho que devia ter quase 100 pessoas. O Augusto Carneiro comentando como é que ele conheceu o Lutzenberger, então foi esse interesse em comum aí pela questão do naturismo, né? Eu acho que o Lutz vem da Europa, né? Assim, acho que já com essa cultura já forte, e daí procurou no guia ali, mas bah, tem aqui em Porto Alegre, daí mal ele, que nem o Carneiro falou, que eram uns fracos, que não tinha nada, mas tinha ali. Mas isso serviu então pra conectar eles, né, Flávio? É, e aí então, quando o Augusto Carneiro conhece o Lutzenberger, eles começam a falar a respeito do Wessler, e aí então surge essa reunião que foi lá em São Leopoldo, né, que o Augusto Carneiro comenta. Legal, né? Que o Carneiro apresentou nada mais, nada menos que o Wessler pro José Lutzenberger, né. Quem é esse aí? Oh, esse aqui é o cara do meio ambiente e tudo mais. Aí surge a ideia da campanha. Da UPN, né? Não, o PN existia com o Wessler, né? E aí, pra retomar essa questão lá, né? Dessa associação de pessoas em São Leopoldo, tem essa ideia, então, do Carneiro e do Lutzenberger, que vão lá nessa primeira reunião. E depois, mais adiante na entrevista, ele comenta como é que foi aqui em Porto Alegre, né? Mas é bom se falar que é uma coisa que não se comenta muito, né, Caco? Que lá a HPAN foi fundada aqui em Porto Alegre, mas lá em São Leopoldo, no mesmo ano, né? Em 71 também. No fim, acho que a gente não explorou um pouco ontem ali, porque a gente não queria cortar o raciocínio do Carneiro, mas nessa reunião, eu acredito que essa reunião das 100 pessoas em São Leopoldo, que formou a ideia do Núcleo São Leopoldo, que era a HPAN São Leopoldo, que depois acabou se tornando na UPAN, que é a União Protetora do Ambiente Natural. que é a segunda ONG ambientalista mais antiga do Brasil, a qual nós aqui da Rádio Verde temos orgulho de fazer parte. É, e na verdade surgiu meio junto, assim, né? São entidades co-irmãs, são entidades co-irmãs, exatamente. E agora acho que a gente pode... Vamos ouvir o trechinho, então, do Carneiro comentando como é que foi, então, a fundação da Agapan em Porto Alegre. Dias depois, nós viemos para Porto Alegre o Quintas, Antônio Tavares Quintas, professor, representante da natureza. Mas eu fiz reunião sobre a presidência do Quintas na Sociedade de Agronomia, na Borges de Medeiros, quase esquina Riachuelo, tem a sociedade ali. A reunião lá teve também quase 100 pessoas. Aí nós dissemos, está tudo pronto. Lutzenberg trouxe um parente político, porque os parentes dele tudo era político, que estava se iludindo conosco, mas não faz mal, pelo menos ajudou a primeira reunião. Eu consegui o local para a grande reunião de lançamento da Agapã. O Lutzenberg era muito entendido de árvore. Aí ele nos mostrou, olha, isso é uma barbaridade, estão matando as árvores, estão podando e pintando. Nós acabamos com a pintura num tapa. Nós conseguimos influir, ser conhecidos em todo o estado. Muita conferência do Lutzenberg, muita difusão de livros e propaganda por minha parte. O Lutzenberg tinha muita entrada, a gente conversava, a gente conseguiu a proibição. Mas a canária anda podando até hoje. Isso é muito ruim para nós. Mostra um pouco de fraqueza, tá? Porque nós temos que nos impor. Mas pintura desapareceu em Porto Alegre. Nós estabelecemos isso, todo mundo sabia que nós podava. Agora estão falando em poda de novo, porque caiu umas porcarias dos eucaliptos. Tá? Eu faço um poda, mas nos eucaliptos. Porque o eucalipto é uma árvore estranha para nós. Augusto Carneiro comentando sobre a fundação da Agapan em Porto Alegre e sobre essa primeira luta aí que foi sobre essa questão da poda das árvores. Sim, é bem interessante ele falando, né, sobre as podas e falando sobre a pintura, né, que o pessoal às vezes, ignorantemente, sem informação, acabou pintando as árvores de branco. Eu não sei se é uma questão estética ou caso das formigas ou insetos. E falando sobre as podas, né? É triste que hoje a realidade hoje de Porto Alegre é bem triste com a questão da... Até as engenheiro agrônomo que teria para controlar, né, as podas de Porto Alegre, tu vê que não existe um controle mesmo. As pessoas, o pessoal da CE vai, corta as árvores sem controle, sem algum responsável técnico, né? Não, e é bom lembrar aí que o Augusto Carneiro comenta aí, né, sobre essa questão aí da porcaria dos eucaliptos. E realmente, assim, né, tipo, como teve essas quedas de árvores na Redenção, eu imagino que isso acabe fazendo com que parte da população fique favorável à poda mesmo, talvez até de uma forma um pouco indiscriminada, né? Uhum. É o desconhecimento, né? Eu fico me lembrando agora daquele filme de terror, né, que era as árvores que... Um filme louco lá, que era as árvores que saíam alguma coisa que matava as pessoas, assim. Daí parece que é isso. É um filme presságio, eu acho. É um filme que não tem nada a ver, mas parece isso, assim, sabe? Daí agora as árvores, agora temos medo das árvores. Vamos nos proteger, os sabe? Biólogos, os próprios biólogos da Esmã também devem ter medo mesmo das árvores, que estão... coordenando pra cortar tudo mesmo. É, e essa, então... e essa questão das árvores aí também não passa só pela questão das podas, né? Porque também teve essa questão aí das obras da retração, Copa, né? Retração, né? Mais que poda, retração total, né? É. E eu acho que uma... Não, eu ia comentar que... Esqueci o que eu ia comentar, desculpa. Aí eu acho que é bom destacar, né, que o Augusto Carneiro comenta sobre a questão da atuação da Agapan e sobre o trabalho que ele e o Lutzenberger faziam, né? Então eu acho assim, essa parceria, né? Lutzenberger fazendo as palestras para divulgar e o Carneiro fazendo a difusão dos livros sobre ambientalismo. Então eu acho que foi uma parceria que acabou dando certo e fazendo com que essa questão do ambientalismo ficasse mais conhecida para o público da época, né? Fomentando, né? A informação com os textos até do Hustler, né? Falando que ele passava os textos, ele divulgava. Como isso influenciou, né? Porque daí depois até aquela foto famosa, né? Do pessoal que subiu nas árvores para ir contra a poda. Foi também de gente que tinha ido numa palestra do Lutz e eles já não sabiam mais o que fazer e tal. Ah, subam nas árvores! E a pessoa foi e subiu nas árvores. Foi nos anos 70 isso, né? E esse ato acabou se repetindo esse ano aqui em Porto Alegre. Então, assim, na verdade, foi muito legal o que o pessoal fez, mas é bacana saber que não foi uma novidade aqui em Porto Alegre. Já tinha gente se mobilizando em prol do meio ambiente nos anos 70, né? Isso eu acho muito, muito legal de saber. E também de ver, assim, né? Quando o Buscadinho fala sobre essa questão da difusão dos livros e da informação a respeito da ecologia, a gente tem que pensar muito, assim, de o quanto foi fundamental o trabalho dele numa era em que não existia internet, né? Porque daí, assim, como é que as pessoas teriam acesso a essas informações, né? Vocês imaginam, assim, o Hustler escreveu no Correio do Povo até os anos 60, né? 63 ele morreu. E isso aí ficaria completamente perdido, né? Ficaria lá no arquivo para alguém que fosse lá pesquisar. Com o Augusto Carneiro fazendo esse trabalho de divulgação, tirando cópias, enviando para as pessoas, é que ele realmente consegue fazer essa difusão do trabalho do Hustler. Ao longo dos anos, né? Porque talvez fosse uma coisa que fosse ficando esquecida, né? Já que se ficasse só nessa questão aí de quem leu naquela época, ele conseguiu fazer com que isso continuasse sendo lido e as pessoas refletindo sobre o assunto, né? Chamado de... Se, hoje em dia ainda somos chamados de louco, às vezes, né? Que louco, imagina, meio ambiente, coisa... Você imagina antes de 1960, né? Como é que não devia ser? Eu tava lendo sobre o Lutzenberger, o Carneiro, enfim, nesse período inicial aí da Agapan, e diz que o Lutzenberger ia, na época tinha um Fusca, e ele ia atrás do pessoal da prefeitura que tava podando as árvores errado, e ele ia de carro xingando as pessoas pela rua, assim. Eu acho que realmente, assim, ele não era, eles não eram bonzinhos, não. Eles eram pessoas muito, assim, muito apegadas a essa questão, assim, dos ideais, né? E eu acho que isso é muito importante. Acho que a lição, assim, que fica, assim, pra mim agora, olhando pra... De trás para frente, ou de frente para trás, é a importância da ação individual, assim mesmo, né? Tipo, pegar e fazer uns xerox e distribuir, sabe? Uma coisa que talvez se eu fosse fazer hoje, eu ia achar, tá, vai fazer uns xerox para distribuir. Mas daí tu percebe, anos depois, né, o quão importante foi isso pra uma coisa que senão teria sido... Ia ter ficado na história, assim, simplesmente. E retomando um pouquinho, né, o que a Lili Andréia falou, né, como é que ela conheceu o Lutzenberger e o Carneiro, foi através desses xerox aí que chegavam nas faculdades naquele período. E então tu vê, né, daí ela conheceu esse pessoal e acabou sendo responsável por escrever a biografia do José Lutzenberger, né, Sinfonia Inacabada. E agora tá mais um livro sobre ambientalismo. Que então, honra, tu vê, né? E tu vê como tudo tem a ver, né? Daí elas se conheceram por causa desses textos aí e foi uma... Tá tendo essa parceria com o Carneiro até hoje, teve com o Lutzenberger. Muito legal pensar isso, né? Como é que foi feito isso na época, né? Então, fica aí de lição pra todo mundo que tá nos ouvindo. E agora vamos de som, então, Eric? Vamos de som, vamos de ativismo, né? Vamos tocar um som bacana do Mano Tchau, Cabra da Peste. Depois Que Does I também, que é um reggae da antiga, que tá até quem quiser pesquisar, né, sobre a história do reggae. Tem um filme bem interessante que é Rockers, que conta um pouco da história, a trajetória, né? E depois Gregory Isaacs, também uma regueira pro pessoal. Música. Não sou filho do Nordeste, mas sou cabra da peste. Eu gostei do Ceará, eu sou estrangeiro, vagabundo, cachaceiro. Sou galego e atrevido, perdido no Ceará. Oba, oba, oba. Eu não sou brasileiro, não sou filho do Nordeste, mas sou cabra da peste. Eu gostei do Ceará. Vai, minha menina, vai, vai, minha mulher. Vai, vai, minha vaquinha, vai, vai, voar no alto. Vai, vai, minha mulher, a ver meu cavalo, a ver por o caminho. O beijo da mulher, o beijo da mulher, o beijo da mulher, vem como o beijo do cavalo. Eu não sou brasileiro, não sou filho do Nordeste, mas sou cabra da peste. Eu gostei do Ceará. Oba, oba, oba, oba. No circo da madrugada, eu vi o meu chorar. No circo da madrugada, eu vi o mês voar. No circo da madrugada, a gente vai procurar. No circo da madrugada, o bicho vai pegar. Porque morei à noite, não sei, não sei, não sei. Por onde está a dor? Eu sei, eu sei, eu sei. Da madrugada, o dia vai cair. No circo da madrugada, e o vídeo vou mexer. No circo da madrugada, cachaceiro saiu do bar. No circo da madrugada, e o vídeo me chorar. Porque morei à noite, não sei, não sei, não sei. Por onde está a razão? Eu sei, eu sei, eu sei. Eu não sou brasileiro, não sou filho do Nordeste, mas sou cabra da peste. Eu gostei do Ceará. Ar Puro, Rádio Verde. Long now, no where the won't be too long. All of the sufferings and wrong soon will be right. Oh yes, yeah, yeah. Keep the faith, my brothers and sisters. It's the cross that you bear. And fear not, say it, your Lord. Whatsoever, ever man soweth, they all will reap the fruits of their labor. Yes, they will. In the end, oh yeah, yeah, oh yeah. So seek ye good and not evil. Oh, I beg you, my brethren, and cheer up, cheer up, cheer up, cheer up, cheer up, yeah. Now all folly workers, now beware. Rádio Verde, na sua 16ª edição, que conta com apoio cultural do Meu Copo Eco. Passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Mano, tchau, confirmando essa presença, né? Sempre nos fóruns social, né? Lá no México, essa Estação no México, o nome desse álbum dele, bem interessante. Falando do Brasil, né? Já não sou brasileiro, sou cabra da peste, né? Muito bom, bem bacana o som da galera. Ah, eu acho que tu era assim, quase criança naquela época, né, Eric, quando começaram os Fóruns Social Mundial aqui em Porto Alegre, mas o Manu Chao era presença confirmada, assim, era. Ele virou quase um porto-alegrense, assim, naquela época, né? Eu me lembro do um, eu acabei não ficando, exatamente por isso. Eu era em 2006, eu tinha 16 anos, eu trabalhava no outro dia e a galera ficou até 3 da manhã, coisa, porque. E é o Mano Tchau vai tocar, e foi um showzaço aí em Porto Alegre. Mas registro mesmo, de memória, eu não tenho, né? Não, e o Caco Rocha aqui, naquela época a gente não se conhecia, mas ele foi um cara muito ativo aí durante aqueles acampamentos da juventude que tinha no Fórum Social Mundial aqui de Porto Alegre, cara. A gente acampou ativismo lá. Ativismo e tudo, Buck o Bush. Ativista desde criancinha, sabe aquela história? A gente acampou lá e até uma das nossas colaboradoras, ela tava com os adesivos lá, Fuck you, Bush. E ela pegou e conseguiu chegar no camarim, falar com o Manu Chao, e colou no Manu Chao, e ele fez o show com um adesivo, né? Tem a foto em algum lugar, tem essa foto aí, bem... Ah, depois a gente pode passar no Facebook pra galera ver. Histórico, assim, né? Pois é legal essas histórias do ativismo, né? E já que estamos nesse momento, assim, né? Esse registro, assim, da história do ativismo ecológico, né? E aí, assim, né, Caco? Tu te achou lá com o Augusto Carneiro, né? Quando ele começou a falar, quando a gente perguntou pra ele sobre a questão do lixo, assim, se acharam, né? Eu gosto do lixo! Eu fiquei me vendo um pouco ali, né? Mas daí eu acho que quando eu chegar em 90 anos, eu vou querer dizer assim, ó... Bah, eu gosto de hoje saber que não existe mais lixo. Ah, então. Né? Então talvez esse seja o meu objetivo pra quando eu chegar com 90 anos. É, temos 45 anos, não? Mais que isso, mais que isso, 55 anos? 55. Ah, então tá, temos um tempo ainda de caminhada e de ativismo pra tentar resolver essa questão. Mas então a gente ouviu Augusto Carneiro falando sobre várias questões ligadas à temática do lixo. Eu sou especialista em lixo. Eu pertenci ao DMLU por bastante tempo, muita dedicação, muita participação, muita visita a lixão, de maneiras que eu gosto do lixo. E o que, que o senhor acha da questão dos catadores? Como é que o senhor vê os catadores? Ah, os catadores, o governo, para tirar o catador, tem que substituí-lo verdadeiramente. Se não puder substituir, eles devem ser mantidos, porque quem é que vai sustentá-los? Eles tiram o dinheirinho ali e ninguém vai estar dando aquele dinheiro para ele. Levam mais a miséria com essa campanha contra os catadores. Você já ouviu falar do MNCR, do Movimento Nacional dos Catadores? Não, que pena, tô por fora. É, eles estão tentando se organizar com esse movimento nacional. Nós queremos que eles tenham êxito. É uma necessidade pessoal, é uma necessidade nacional, é uma necessidade estadual. Se o governo conseguir eliminar o lixo, nós estamos com o governo, infelizmente eles perderão. Mas se o governo não conseguir, não é para estar fazendo palhaçada e gastando. Eles estão botando dinheiro fora do governo. Dá uma vergonha essa prefeitura. O que eles estão perdendo de dinheiro aí? Eles não podem perseguir catador. Um lixão de jogar lixo, se ele durar 5 anos, é porque não cataram. Se deram liberdade para catar, ele vai durar 10 anos. Eu tava, antes de vir para cá, eu tava em Sapucaia do Sul, num aterro lá de Sapucaia do Sul. E tem uma cooperativa lá. E o que elas falam é que só com o trabalho, só com a renda da venda, elas não conseguem, elas conseguem tirar no máximo 400, 500 reais. Por mês? É. E daí não conseguem manter as pessoas. Tem muita rotatividade. E daí o que, que eles estão brigando agora? De que a prefeitura remunere a cooperativa pelo trabalho de coleta e de triagem. Não, antigamente seria difícil para as prefeituras, porque nenhuma fazia isso. Nenhuma gastava dinheiro, jogava de qualquer jeito. Se eles estão gastando com o depósito, por que não gastar com os homens? A incineração do lixo, isso é a favor ou contra? A incineração do lixo é prejudicial para a atmosfera. Ela não é boa para ninguém, a incineração. Eu não sou do tempo dos contêineres. Os contêineres são muito novos para o meu trabalho, tá? Mas eu vejo certa utilidade com os caras catando ali. Agora eles tocam e deixam no chão. Ah, é uma barbaridade. Por que que é barbaridade? Porque o governo quer que seja mais barbaridade ainda, tá? Porque justifica a política monstruosa atual da governamental, tá? Agora tem possibilidade de eles fazerem acordo com os catadores. Uhum. Tá? Eles falam com os catadores um por um, num local que eles reúnam os catadores com os lixões e transmitem a eles que não façam esculhambação, que não percam. Não vai acontecer deles serem atendidos totalmente, mas o pouco que eles fizerem já ajuda. Numa palestra, numa atividade que eu estava fazendo, uma senhora que me falou de uma frase que o Lutzenberger falava na época, que ele dizia que o lixo não existe, que é, o que existe é matéria-prima no local errado. É, né? É verdade, o lixo não existe. Porque se a gente, ao botar fora, separar, não existe lixo. O que a prefeitura deve estar gastando hoje, em comparação com o meu tempo, é uma fábula botando dinheiro fora. E aceitam isso. Naquele meu tempo não aceitavam. Ficavam todos cheios de coisas. Ah, mas vai gastar, não sei o quê. Rádio Verde, Rádio Verde, Verde, Verde, Verde, Verde. Então, o Augusto Carneiro comentando sobre essa questão do lixo. E, Caco, essa questão aí, MNCR e incineração. Isso aí já é uma bandeira já de anos já do movimento, né? Porque se tem essa incineração, ela já foi rechaçada na Europa, né? Então, tem um movimento, inclusive em Porto Alegre, para se fazer a incineração do lixo, né? Então, o slogan é que o diabo incinera e Deus recicla, né? Mas tirando isso, assim, o mais lógico mesmo seria... Não que talvez não se pudesse usar a incineração, mas eu tenho certeza que se botar a incineração em Porto Alegre, eles não vão separar o material da coleta seletiva direitinho e só o que for rejeito vai ir para incineração com filtros e bem tratadinho e coisa. Vai ser uma coisa que vão pagar alguma empresa para queimar tudo e ganhar muita grana. Enquanto as cooperativas que precisam de apoio da prefeitura, investimento da prefeitura para reciclar e para fazer então o que a natureza faz, que é esse reaproveitamento, ficam morrendo a míngua, né? Então, até não gostaria de dizer qual, assim, mas teve uns contatos com algumas cooperativas e é impressionante descobrir a cada contato cooperativa que, inclusive, deixa hospitalar, tá chegando na coleta seletiva, sabe? Então tem que avisar as pessoas, assim, que fígado não é lixo orgânico e muito menos lixo reciclável, que placenta, bolsas de sangue. Infelizmente, isso não dá pra reciclar e é crime mandar isso pra coleta seletiva. Então tá, e nas redes sociais, então, o MNCR tá fazendo essa movimentação pelo Facebook contra a questão da incineração do lixo. A gente vai ouvir agora o último trecho da entrevista com o Augusto Carneiro, em que ele falou sobre várias questões aí. A gente perguntou para ele sobre problemas ambientais, sobre a questão da imprensa e também ele dando uma mensagem final para os nossos ouvintes. O que o senhor acha que é o principal problema agora ambiental nesse momento? Você só quer acompanhar o noticiário? Nós temos problemas ambientais contínuos, de alto a baixo, e tudo isso. O problema é o governo saber enfrentar. É muito ruim que os governantes não saibam, não querem enfrentar. Querem dar culpa por aéreas. Isso é gravíssimo. Eu ia lhe fazer uma outra pergunta que é assim, agora no dia 31 de dezembro o senhor vai fazer aniversário, né? É. Se o senhor pudesse pedir um presente de aniversário para os governantes do mundo para resolver um problema ambiental, qual seria o problema que o senhor pediria para resolver? Enquanto a sugestão, eu diria que as árvores é um problema e que o lixo é outro. Mas na situação estável que existe, o lixo é o principal. Teve recentemente duas pesquisas de opinião, uma com empresários e outra com jovens, sobre quais os assuntos que mais preocupam, né, os jovens e empresários. E meio ambiente apareceu em décimo lugar, tanto para os jovens quanto para os empresários. Como é que a gente... O que o senhor diria... Ignorância. O problema ambiental é mais difícil. Porque o cara olha uma árvore, que valor tem aquela árvore? Não há. Mas não é, não. O problema ambiental é a árvore ou o lixo. Eu sei que tem que se cuidar do mar. Agora mesmo chegou, não parece nos Estados Unidos, flutuando, um monte de... Chegou do outro lado do mundo uma carga de lixo sendo levada pelo mar. Eles botavam muito no mar. Nova York tinha umas barcaças e eles botavam no mar. Ora, o lixo no mar, devagarinho ele vai se acomodando. Seja embaixo, quando ele mata os animais. Qual a sugestão que o senhor dá? O que os jovens devem fazer para essa questão ambiental? Ah, sim, eles têm que apoiar os princípios ambientais gerais. Têm que participar nesses princípios ambientais. É o que eles têm que... obrigação. Aí, se eles estiverem indiferentes, francamente, não tem quem defenda. Como é que o senhor vê assim, a imprensa tratando sobre as questões do meio ambiente? Igual, no começo, no tempo do Lutzenberg, a imprensa nos acompanhava, porque naquele tempo havia ditadura também. Às vezes deixava o jornal vazio. Censura, pegava o jornal. E aí eles corriam na casa do Lutzenberg e enchiam o jornal sem parar. E agora o senhor acha que a imprensa não tem dado muita bola? Não, a imprensa não tem dado muita bola. Não está conosco. Queria lhe pedir que o senhor deixasse uma mensagem para o futuro, assim. Uma mensagem para o futuro. Como é que o senhor gostaria que fosse... daqui a... Bom, uma mensagem sobre o meio ambiente. As pessoas devem entender, estudar e dar atenção aos problemas evidentes do meio ambiente, como o lixo, os animais e... o lixo, os animais, a vegetação. Os animais, as pessoas devem ter muita consideração. Um animal silvestre é um crime ter animais silvestres. Eles vendem animal silvestre sob a alegação de que é criação, mas é mentira. É caça. E é terrível caça. Rádio Verde. Então esse é o trecho final da entrevista com Augusto Carneiro. Essa figuraça, né? Um cara muito direto, com comentários ácidos, eu diria assim, né? Mas bem humorados também, falando sobre todas essas questões aí envolvendo o meio ambiente. 90 anos, bem atuais, né? Uhum, bem ligado. Deu o toque dele falando para os jovens e para todos, jovens e velhos, para estudar e se antenar e entender bem sobre o meio ambiente, sobre os animais, sobre tudo. Bem, bem interessante mesmo. Então, assim, também é legal falar essa parte aí que ele comenta sobre essa questão da imprensa na ditadura, né? O que a gente acha, né? Porque hoje, se for olhar uma campanha da mídia, assim, né? Não, se vocês quisessem fazer, não, porque nós promovemos o ambientalismo e demos espaço para o Lutzenberg. Daí a gente precisa ir conversar com alguém que estava na época para saber que os jornais estavam todos censurados, as folhas em branco. Daí, bah, o que, que nós vamos fazer? Corriam lá pro Lutzenberg, ô, velho, e aí, bah, aquele teu texto lá, né? Daí dava um pau nas empresas, daí podia dar pau nas empresas, falar do meio ambiente, desde que não falasse os militares. Então, também é interessante ver esses meandros de como a história acontece. Só que agora, né? A ditadura é outra, né? Agora a ditadura já virou o jogo daí, né? Então já não pode mais falar também de meio ambiente, porque quem coordena e quem manda, né? Na grande mídia, quem, né? Então, bem complexo, né? É, na verdade, é bem interessante isso de se pensar realmente, né? Como é que, se for ver, assim, nos jornais da época, tem alguns sites na internet, alguns blogs que mostram, né? Saía muita coisa mesmo, assim, a própria fundação da Agapan saiu no Correio do Povo, saiu em outros veículos de comunicação. E aí é interessante pensar, né, por que essas notícias ambientais foram sumindo, assim, né? das páginas dos jornais, como a gente já comentou na semana passada sobre essa questão do jornalismo ambiental com o núcleo de ecojornalistas, né? Então, acho assim, é interessante pensar realmente assim que a ditadura fez com que tivesse essa postura diferenciada dos jornais. Uma pena que hoje em dia não seja assim, né? É, não, na verdade, é a mesma postura desde sempre. Essa época da ditadura foi um espasmo ali, um momento ímpar, diferente, que daí se falou mais sobre as questões ambientais. Então, assim, a gente vai encerrando o programa, né? Chamando, então, para a sessão de autógrafos, que vai rolar na segunda-feira, dia 11 de novembro, às 7 da noite. Sessão de autógrafos do livro Augusto Carneiro, Depois de Tudo, um Ecologista, da Lili Andréia. A gente vai estar lá conferindo. Fazer mais dois trabalhos também, né? Sucesso, que é o... Não esquecer que todo sábado, então, das 8 à 1 da tarde, tem a feira orgânica, né? Ali no Espaço Integral. Bem, na verdade, é muito interessante, que é próximo, bem próximo à tua casa, tu tem uma chance de te alimentar natural, né? Sem veneno, conhecendo gente interessante, trocando ideias. Lá na Avenida Guaíba, esquina com a Deco Fal. Exatamente. Então tá, a gente volta semana que vem, então. Isso aí. Falou, galera. Abraço. Try your best just to make it quick. Woman, tend to the sick. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. Night nurse, only you alone can quench the shutters. My night nurse, oh gosh, oh the pain is getting worse. See no doubt. I need attendance from my nurse around the clock. Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Rádio Verde, Verde, Verde, Verde, Verde, Verde.